Alguém perdeu um óculos aí, ó. De quem é seu? Ah, de quem? Deixa a herência, Léo Ferreira. Aplaudindo a sua coragem de me ligar. Pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça. Mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. E tanto amor guardado, tanto tempo, e a gente se prendendo à dor por conta de outra pessoa. Dilma Rousseff. E só dá pra saber se acontecer. É, e na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes. Zap Modas estourada, alô parceiro Salomão. Alô, Chay, tamo junto, hein? Foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. Ah, é o fim daquele medo bobo. Comercial Montes Alimentos, a melhor cesta básica, dica Massari. Alô, Alex, Lezer, Associação de Moradores do POC 2, Estorado de Bahia Bebidas. Alô, Tarcísio Coifé, Bibium, Real Distribuidora de Bebidas. Comunicação, alô Fabiano, tamo junto, meu irmão. Obrigado por tudo.